presidentes e presidentes que prometem nada, fazem pessoas boas que se vão. Pessoas má que ficam, fazem bomba nuclear. Já fizeram arma de fogo pra matar. O amor que não brotou, o terror que se instalou, detonou, machucou, não deu chances ao meu povo. Paz, a pomba que não voa mais. Rico de cara sorrindo pra tela, faz campanha contra a fome. Não faz ajuda e mais proporcionando para o pobre. A infelicidade, a desigualdade, a impunidade. E assim tem nóia, cada vez mais nóia. Mano se matando por ponto de droga. Menina de 12, de 13 já tão de barriga. Policial querendo, pedindo propina. Político promete, mas não cumpre nada. Tráficos de drogas e órgãos e armas são cemitérios que crescem. Pessoas novas que desaparecem a cada dia. A saúde fica mais precária. Rebeliões, destruições e penitenciárias. Até quando iremos ver mãe aos prantos abandonados, jogados aos cantos, mendigos ao monte, morando na rua? Ver a realidade nua, maldosa e crua. É desemprego que aumenta a poluição, destruição das matas do planeta. Ó Senhor, de todos nós o protetor, eu te peço com louvor, olhai o interior, onde mora o terror, a dor, trago o amor, resistente, um fruto que aqui nunca brotou. Perde, desce, aqui procede, quem a humildade esquece, voz ativa, protestante, prevalece, prevalece, sim. Porque o homem, ele insiste em se machucar, se drogando, matando, se drogar, matar, provocando guerra, pobreza, maldade, tristeza, miséria, a desunião, a mentira, a confusão, a luxúria, a ira, a revolta, o medo, bandidos, assaltos, armas, tiroteios, atropelamentos, espancamentos, arrependimentos, negatividade, crueldade, maldade, são vários maltratos, muitos humilhados, o desmatamento e toda a extinção, a falta de alimento e toda a reclusão, a polícia, o soldado, o crime, a ocorrência, a vítima, o fato, o roubo, o sequestro, a bala perdida, o certo, o incerto, o verso é... Ó Senhor, de todos nós o protetor, eu te peço com louvor, olhai o interior, onde mora o terror, a dor, trago o amor, resistente, um fruto que aqui nunca brotou. Perde, desce, aqui procede, quem a humildade esquece, voz ativa, protestante, prevalece, prevalece, sim. Se é pra ser assim, que assim seja, que Deus proteja e que Ele veja e assim despejar sobre quem mereça o seu amor. Se é pra ser assim, que assim seja, vai. Se é pra ser assim, que assim seja, que Deus proteja e que Ele veja e assim despejar sobre quem mereça o seu amor. Se é pra ser assim, que assim seja. As armas, o ódio, a guerra, o fel, a tristeza e toda uma miséria do roubar ao matar. O homem aprendeu do não gostar ao não amar, não são obras de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ó Senhor, de todos nós o protetor, eu te peço com louvor, olhai o interior, onde mora o terror, a dor, trago o amor, resistente, um fruto que aqui nunca brotou. Perde, desce, aqui procede, quem a humildade esquece, voz ativa, protestante, prevalece, prevalece, sim. Aqui. de terror por aqui é constante. Sua febre é medida a todo instante.